seu amor eu quero, sim. O seu amor eu quero, sim. O seu amor eu quero, sim, pra mim. Pra mim ou pra você, o nosso amor vai chegar. O seu amor.